Glória a Deus. Vamos seguir com fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Yeah. mal vai para o espaço. E pedimos a Deus que Ele mova as águas. De repente você hoje está aqui com uma necessidade tão grande de que Deus mova as águas. Eu pediria que você viesse aqui à frente, ficasse aqui, e nós vamos orar por isso. De repente é uma doença, de repente é uma causa na justiça, de repente é qualquer tipo de necessidade, mas você está precisando que Deus mova as águas. Então vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Deus precisa mudar a nossa visão. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui hoje na sua casa, diante do seu altar, passando na vida deles, mas o Senhor sabe, ó Pai, ajude-os a passar por este momento, Senhor. Senhor Deus, eu também estou vivendo um momento em que eu preciso que o Senhor mova as águas na minha vida, Pai. E às vezes, Senhor Deus, a incredulidade não nos faz ver, Senhor, que o Senhor está movendo as águas. Nós só vemos o problema, Senhor, mas a solução está no Senhor. Então, mude a nossa visão, Pai. Ajude-nos a ver as situações, os problemas, as crises, as enfermidades com os seus olhos, Senhor, com os olhos da fé. Senhor, o Senhor sabe que nós humanos, nós queremos tudo palpável, Senhor, tudo que possa estar nosso controle, sob o nosso controle. Mas viver com o Senhor na dimensão da fé é viver completamente fora do nosso controle, mas no controle do Senhor. E isso, Senhor Deus, para nós não é fácil. Então mude a nossa visão, Senhor. Mude a nossa mente, que nós possamos ter a mente de Cristo, vivendo aquele momento tão grande de dor. Ele cria, Senhor Deus, naquilo que o Senhor faria após a ressurreição dele, Senhor. Então, Senhor, somos seus filhos, ó Pai. Segure-nos nos seus braços como filhos, ó Pai. Senhor Deus, toque nas nossas feridas, Senhor, e cure-as, Senhor, em nome de Jesus. Se alguém enfermo aqui, vá com seu bálsamo de cura e cure-o em nome de Jesus. Se alguém está vivendo um problema que não tem solução, o Senhor é a solução. Venha com paz sobre a vida desta pessoa, que ela tenha paz até que o Senhor diga sim, o problema está resolvido. Faça isso na minha vida, Senhor. Faça isso na vida dos meus irmãos que estão aqui. Nós estamos diante do seu altar, Senhor. E pedimos tudo isso por causa de Jesus, que morreu na cruz, para que a nossa ligação com o Senhor não tivesse mais obstáculos, Senhor. E é em nome do nosso Senhor que oramos, crendo que o Senhor vai dar a solução, em nome de Jesus. Amém. com fé em meias circunstâncias, mas seguiremos com fé em nome de Jesus. Thank you.